De encontrar Muito obrigado a você pela sintonia, você que está aqui na sua rádio curtindo o nosso programa. Juntos, vamos vivendo músicas lindas para nos apaixonar ainda mais. Bem juntinhos aqui com mais um Encontro Central, para você ouvir e se apaixonar. Aqui na trilha sonora do seu coração. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Ei, não ande inventando por aí histórias e mentiras sobre mim. Eu que tanto amei. Ei, um dia o passado vai dizer o tipo de mulher que foi você e que eu ajudei. Ei, se um dia eu lhe fiz algum favor, não esqueça que eu fiz por um amor que o pensava existir. Ei, você brincou demais com o coração, jogou pela janela uma ilusão e um dia senti. Eu sei, você nunca me quis, agora eu sei. Fingia que me amava e eu te amei. Foi só por um orgulho esse querer. Eu sei, você me sufocou uma emoção. Não tem sentido mais nosso união. Preciso te esquecer. Ei, não pense que lhe guarda algum rancor. É sempre mais feliz quem mais amou. E esse sempre fui eu. Ei, se um dia eu errei foi sem querer, você errou bem mais para saber que esse amor não valeu. Eu sei, você nunca me quis, agora eu sei. Fingia que me amava e eu te amei. Foi só por um orgulho esse querer. Eu sei, sei. Fingia que me amava e eu te amei. Foi só por um orgulho esse querer. Eu sei, você nunca me quis, agora eu sei. Fingia que me amava e eu te amei. Foi só por um orgulho esse querer. Músicas inesquecíveis. With a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Here I am, and within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweet. But I know I'll be hunting high and low. There's no end to the ways I'll go to hunting high. você dá. Este é o nosso programa apaixonante. São 2 horas de muita música e emoção no ar. Depois do intervalo eu volto trazendo os recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, mande o seu recadinho agora para o nosso site ouvintecentral.com. Estou aqui te esperando. É rapidinho o intervalo e já volto. Olá, meus amores apaixonados, estamos voltando com o nosso Encontro Central, seu programa de amor, emoção para o seu coração. Músicas que mexem com sua sensibilidade, tocando o seu coração. Esse é o nosso programa apaixonante, o Encontro Central. E a partir de agora tem os recadinhos do coração. Mande o seu também através do nosso site, ouvintecentral.com. Recado da Rita em Belém para o Marivaldo. Meu amor por você tem uma beleza admirável, e por seu amor me deixei ser seduzido. É como se ele soubesse, magia da sedução, que fez o meu coração amar o seu. Não quero que essa chama ardente nunca se apague, porque essa centelha que saiu do seu coração já se alastrou por todo o meu interior. Denilda em Fortaleza para o Mário. Assim como você busca o sol para aquecer teu corpo e tua casa, nunca deixe de se abrir para o amor. Quando ele chegar, vai iluminar sua alma. Espere que meu amor vai te surpreender. O amor está no ar. Apresentamos Encontro Central. Nosso amor é demais, e quando o amor se faz, tudo é bem mais bonito. Nele a gente se dá muito mais do que está e o que não está escrito. Quando a gente se abraça, tanta coisa se passa que não dá pra falar.

wandered around the streets of this town, trying to find sense at all. The rain on my face, it covers the trace of all the tears I've had to waste. Why must we hide maravilhoso entre a serpente e a estrela. O grande amor no passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corroem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente.

undone me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me a la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Been away too long, checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see like me. Open up your plan today. It's short. Look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, I listen to the music of the moment. Come and dance with me. No more, no more. It's your God-forsaken right to be loved. I'm sure no need to open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Well, look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, please, to the music of the moment. Come and dance with me. All I have in family is sure. It's our God-forsaken right to be loved. I'm yours. Músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game. Encontro Central. All the people.